Bahia, São Salvador, que é o azul alto, aí. Diga. O azul alto é Pitango, solicito autorização de reboque do Parque 3 até a posição 01 no Parque Principal. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no Parque Principal. Reportará para ingresso no Parque Principal, alto. Triângulo Azul, alto em distância, com direção para ingressar no pátio principal até a posição 01. Afirmo, está autorizado até a posição 01, informe o término do reboque. Comparar o término do reboque, alto em distância. Bom dia, identifique, deixa para 2000 e vamos estabilizar as mulheres. Identifique, deixa para 3000. Identifique, desça para 4.000. São 3201 no pronto cópia. Sempre. Está autorizado por fim, cível de voo 360, via preto Luno 6. Subida da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5130 é o código, 0935 é o controle. Confim 360, preto Luno 6, da El, Leda, Bridge. Com curva direita, 5130, transporte 0935. Correto, chama para puxa sanar. Estacionamento no 04-3201. Autorizado, Champagne Mix Taxi. Bora. Uno 995, reduza para 180, desça para 2000 e forma estabilizada. Vai reduzir 2000 pés, apontará estabilizado o Uno 57197 para busca e estacionamento. É o número 2, aguarde. Guardando. Número 4, chame torre 186. 186, obrigado. Taxa tá, 3201 com 74 bola 330 Campina. Taxa via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Alfa, posição de Paraná. 2, Salvador, Gol 1804. Gol 1804, está baixado e travado? Positivo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 8 nós. Livre na 10, Gol 1804. Sete no sete da Objet, puxa e aciona no 2, chama pra emissar. Chama da emissar, sete no sete. Salvador, bom dia, bom dia, 07, bom dia, bom dia. 715, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, informará estabilizado, no 715. Desça para 3000, com 1003, 20. Identifique, desça para 4000 pés no 897. É normal. Estabilizou a LS, não, não. Torre 18-6. 18-6.